colado nela. Agora é amiga, coisa da vida, sempre o mesmo canto. Aquilo tudo era só amizade. Eu me enganei, nem me toquei, sonhei falando alto. Amar é como improvisar em todos os tons, sustenidos bemóis, pra que nenhum de nós corra perigo. Devo lhe dizer que a ilusão me fez bem, impediu que eu chorasse. Talvez se me amasse fosse muito pior. Antigamente era agarrado nela, agora é amiga, coisa da vida, sempre o mesmo encanto. Aquilo tudo era só amizade. Eu me enganei, nem me toquei, sonhei falando alto. Amar é como improvisar em todos os tons, todos os tons, sustenidos bemóis, pra que nenhum de nós corra perigo. Devo lhe dizer que a ilusão fez bem, fez bem, fez bem, impediu que eu chorasse. Talvez se me amasse fosse muito pior.